Olá. A capacidade de discernir o verdadeiro do falso nem sempre é encontrada no povo de Deus. Tanto no passado, quando o povo de Israel muitas vezes foi ali confrontado pelos profetas, ou mesmo recebendo ali palavras de esperança, enfim, as mensagens que vinham de Deus, dos profetas verdadeiros. Eles tiveram uma concorrência ali de falsos profetas. Muitas vezes esses falsos profetas até eram em número maior em alguns momentos da história ali, e o povo acabava se confundindo realmente. Na era da igreja, não é diferente. Desde os dias dos apóstolos, o verdadeiro evangelho pregado por eles, ele começou a ser atacado. De forma que havia pessoas pregando um evangelho diferente ali, um evangelho, na verdade, falso. E veja, o povo muitas vezes acabava caindo nesse conto do vigário, como a gente poderia dizer, né? Nessa fraude. Pois bem, a gente viu que Paulo realmente, quando ele esteve ali na Galácia, essa carta aos Gálatas, né? Região da Galácia ali, que aconteceu essa pregação dele ali, junto com Barnabé, na sua primeira viagem. A gente sabe que ele pregou o Evangelho verdadeiro, mas também a gente fica sabendo que o pessoal ali foi atacado por falsos mestres, e a verdade é que eles tiveram sim dificuldades para discernir, e essas dificuldades começaram a causar problemas e foram as motivadoras dessa carta. Nós vamos então hoje ver um pouquinho sobre isso. Paulo vai já entrar diretamente no assunto. Como a gente observou anteriormente, ele não se demora muito com as saudações aqui nessa carta. Ele não traz aqui elogios, não traz aquelas palavras mais amáveis, não se estende muito sobre isso, porque ele quer logo entrar no assunto. Então hoje a gente já vai começar a observar isso. Continuando então o texto aqui no capítulo 1 de Gálatas, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, pelo que a gente pode perceber claramente, tem aqui dois tipos de mensagem. Evidentemente, existia uma mensagem que, conforme a gente viu no trechinho curtinho da saudação que a gente viu na semana passada, nós vimos que graça e paz que Paulo está desejando aqui para os Gálatas são benefícios, são bênçãos procedentes do sacrifício de Jesus, estão ligados ao sacrifício de Jesus. E a gente observou isso, né? Que graça e paz de verdade só podem realmente proceder de Cristo. E a gente também observou que graça é palavra constante aqui nessa carta, porque a graça que está sendo atacada é a graça que está sendo deturpada, e é a graça que vai ser contrastada aqui realmente com os falsos ensinos. Então, temos muito que aprender sobre essa questão. É um tema bastante amplo. A gente vai procurar explorar o que a carta nos oferece aqui sobre ele. A questão da graça, da paz aí procedentes do sacrifício de Jesus, também Paulo fala ali, né, do que isso proporcionou, né? Proporcionou o resgate de um mundo caído, né? Ele fala ali, né, de pessoas que foram retiradas desse mundo mau, né, do seu domínio, né, retiradas do poder, retiradas dessa onda, e, consequentemente, se tornaram verdadeiros adoradores, adoradores que reconhecem a Deus, o Deus gracioso, o Deus misericordioso, o Deus que tirou aquelas pessoas e tira todos os salvos, né? Desses poderes, né? O poder da morte, o poder do pecado, o poder do mundo, o poder de Satanás. Então, essa é a mensagem da graça. A mensagem que, pelo que a gente pode ver claramente aqui, foi uma mensagem que foi acolhida ali pelos Gálatas. Foi a mensagem que eles receberam, foi a mensagem que eles ouviram, foi a mensagem que trouxe salvação a muitos dos que estavam ali recebendo essa carta. Não sabemos se todos, sempre numa congregação você tem que considerar um certo número de frequentadores, pessoas que estão ali, são simpatizantes da mensagem, muitas vezes, são simpatizantes do ambiente, são simpatizantes das pessoas que frequentam ali, muitas vezes são amigos, parentes, não necessariamente pessoas convertidas. Seria forçado a gente supor, né, que todas as pessoas em todas as congregações que sempre existiram, aquelas pessoas todas são convertidas, né? Claro que você tem um grande número aqui, por isso as igrejas foram fundadas, né? Pessoas que ouviram, foram impactadas pela mensagem do Evangelho e certamente elas se converteram, elas entregaram suas vidas a Cristo. Mas o que move Paulo aqui a entrar rapidamente no assunto é que ele está admirado. Ele está admirado com o que aconteceu ali. Ele está surpreso. Ele fica assim bastante impactado a perceber que rapidamente ele se admira pelo curto espaço de tempo que decorreu aqui. Tudo isso leva a gente a pensar, né, quando a gente está discutindo, e tem uma discussão aí sobre a data da carta, né, que alguns colocam a data da carta um pouco para frente aí. E esse elemento aqui é um elemento que nos ajuda a entender que não pode ser tão para frente assim. Paulo aqui, ele está realmente admirado. A ideia aqui é que ele retornou da viagem e praticamente já recebeu as notícias ali do que estava acontecendo. Bastou ele voltar para Antioquia e os problemas começaram. Então ele está admirado com a rapidez como as coisas aconteceram. E o que foi que aconteceu? Ele usa aqui a palavra abandonaram, né? Me admira como vocês rapidamente abandonaram, estejam abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. A palavra que Paulo usou aqui para abandonando, né, vocês estão abandonando, é uma palavra interessante. Não sei se você tem notado, né, quando algum pregador se refere às palavras que Paulo costumava usar, né? As palavras prediletas dele, você já deve ter notado que aqueles pregadores que normalmente procuram pesquisar os termos, pelo menos, né? Você já deve ter percebido que Paulo muitas vezes usava termos militares, né? Ele, por exemplo, em Efésios, isso é muito claro, né? Efésios 6, ali onde ele fala do capacete, fala da armadura, né? Da armadura toda ali do armadura da fé, né? E outras formas em que ele manifesta uma familiaridade com essa linguagem. Por quê? Porque estamos aqui falando dos tempos do Império Romano, onde você tem uma familiaridade do povo em geral com esse convívio, né? Esse convívio militar, com soldados, com exércitos, com legiões de soldados romanos, né, com as suas formações, a sua hierarquia, as suas características próprias, enfim. E o termo que Paulo está usando aqui é um desses termos militares, é o termo desertar, ou desertando aqui no caso, né? Paulo estava admirado como eles rapidamente estavam desertando daquela mensagem original, daquele chamado original que eles haviam recebido, e como isso tinha acontecido rapidamente. Veja, quem desertava no exército romano era punido severamente, havia a pena de morte para deserção, não se podia desertar. Uma vez que alguém era convocado, arregimentado para fazer parte do exército romano, não podia simplesmente, um dia qualquer lá, fazer greve, ficar em casa, ou abandonar de vez. Não, quero ser mais soldado, essa vida está muito dura, muito difícil, não quero mais isso. O que Paulo tá trazendo aqui é que os Gálatas estavam agindo assim em relação ao Evangelho. Eles estavam desertando, eles estavam sendo traidores, traidores no caso aqui, da mensagem original, da graça, da mensagem que foi pregada a eles e que eles haviam aderido, né? Bom, em primeiro lugar, o que eu queria levantar aqui é que quando você tem esse abandono, você tem essa deserção, você tem esse tipo de atitude, nós estamos falando aqui de pessoas que são vulneráveis. Claro, vamos ser honestos aqui e vamos admitir que cada um de nós tem as suas vulnerabilidades, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. A nossa fé é uma fé vacilante, oscilante, né? A gente não é tão firme quanto poderia ou deveria ser. Por mais maduro que a gente seja, por mais esforçado que a gente seja, nós temos as nossas falhas. Mas o que aconteceu ali nas igrejas da Galácia é fruto de uma vulnerabilidade muito maior do que a média. Ou seja, você tem aqui basicamente dois tipos de pessoa, como eu já tinha dito agora há pouco, né? Você tem os crentes. De fato, aqueles crentes genuínos, verdadeiros, salvos, remidos pelo sangue de Jesus, porém imaturos. Isso acontece. Basta você se lembrar quando você se converteu, quando você ouviu o evangelho pela primeira vez, né? Lá atrás, qual era a consistência que você tinha, quais eram as suas convicções, qual era o grau de maturidade que você tinha. Lembrando que maturidade, ela não vem apenas pelo conhecimento. A palavra, ela nos mostra, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 5, o autor ele fala isso, né, que as pessoas elas estavam debilitadas, na sua maturidade, ou seja, elas eram ainda crianças, eram como crianças, né, apesar já ter passado o tempo suficiente para elas serem adultas em termos de espiritualidade. E o autor de Hebreus, ele denota, ele acredita isso, né? Ele coloca isso na conta, né? Melhor dizendo, da falta de prática. Eles não tiveram, segundo o autor, as suas faculdades exercitadas pela prática daquilo que eles aprenderam. Um fator muito complicado para a imaturidade é você não colocar em prática aquilo que você já sabe que deve fazer. Então fica empacando, fica fazendo de conta que não é bem aquilo, fica criticando os líderes que dizem para você, olha, não faça isso, isso está errado, né? Você vai contra aquilo que e normalmente vai contra aquilo que vai contra você, né? Que vai contra aquilo que você não quer mudar, né? Geralmente isso acontece, e esse é um problema. Às vezes a imaturidade ela ela também é falta de entendimento, falta de estudar um pouco, falta de se interessar pela palavra, de buscar. E isso acaba trazendo vulnerabilidade. Mas tem um outro público, que são aqueles tais frequentadores não convertidos. E esses aí compram qualquer coisa mesmo. Para eles, realmente tanto faz. Eles nunca receberam a graça no seu coração, nunca foram agraciados de verdade. Então, essa mensagem da graça, ela tem aí a sua acolhida, mas teve o seu abandono ali por parte do pessoal da Galácia. E por quê? Porque não tinha só uma mensagem da graça, mas tinha a mensagem da desgraça. É claro que desgraça, obviamente, é o oposto, né? A palavra já diz tudo, né? É o contrário da graça. Se a graça te proporciona tantas coisas boas, né? O contrário disso só pode se chamar desgraça. E o que Paulo diz aqui é que essas pessoas que estavam levando esses ensinos, Paulo chama isso de no versículo 6. Ele diz que ele estava abandonando rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha só que interessante. Outro evangelho. A palavra que Paulo usa aqui também vale a pena a gente abordar. É uma palavra que a gente acaba até tendo familiaridade com ela no nosso idioma. Você não precisa saber grego, né? É a palavra heteros. Né? E a palavra, o termo, esse termo héteros, ele significa algo substancialmente diferente. Não é uma coisa ligeiramente diferente, não é uma coisa mais ou menos diferente, não é um estilo diferente, não é uma abordagem diferente. É a substância, a essência, é outra coisa. O que Paulo está mostrando aqui, aliás, ele até complementa isso, né? Outro evangelho que não é o evangelho. Ele faz questão de frisar isso, de ressaltar isso. Esse outro evangelho simplesmente não existe. Não tem como chamar de evangelho, né? E por que que ele é substancialmente diferente? Porque ele é contrário à graça. As coisas que eles estavam pregando ali, que a gente ainda vai ter oportunidade de ver com detalhes aqui, mas basicamente era o contrário da graça. Se a graça diz, olha, é um presente de Deus, a salvação, ela está baseada no sacrifício de Cristo, nos méritos de Cristo, etc. Agora vem os judaizantes dizer que a pessoa precisava fazer isso, isso, isso e aquilo. Ela precisava cumprir certos requisitos, precisava guardar o sábado, precisava deixar certos alimentos, etc. Isso é contrário à graça. Bem. Então, o que acontece com essa mensagem da desgraça é que ela tem uma base falsa. Ela é essencialmente contrária à mensagem do Evangelho. Mas os falsos mestres diziam isso? Não, claro que eles não diziam isso. E, aliás, nenhum falso mestre que se preze, ele vai, ou pelo menos a grande maioria deles, né? Vamos colocar assim, os verdadeiros falsos mestres são os que estão infiltrados, né? Eles não são opositores declarados ao Evangelho. Eles são aqueles que ensinam como se fosse o Evangelho. Eles dizem que aquilo é o Evangelho, só que não é. Eles trazem elementos que mudam completamente a essência. Então, esse é o problema, esse é o detalhe, não só dos judaizantes no tempo, lá no primeiro século, no tempo dessas igrejas da Galácia, mas é um problema que continua, que persiste com todo o falso ensino, né? Ele vem com uma proposta de uma abordagem um pouquinho diferente, mas quando você presta bem atenção, quando você exercita o seu discernimento, você vai poder constatar que aquilo mudou a essência. E Paulo aqui, quando ele está falando de essência, ele está se referindo à graça de Deus. Graça de Deus está sendo atacada. Graça de Deus está sendo eliminada aqui, simplesmente. Ela não está sendo só colocada um pouquinho de lado. Não tem como você colocar a graça um pouquinho de lado. Quando você tenta fazer isso, você tira a graça. E se você tirar a graça, obviamente o que sobra é só desgraça mesmo. Bom, tem uma base falsa essas mensagens. E elas tinham e têm um efeito perturbador. É isso que Paulo ele fala ali, no versículo 7. Na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Esse caráter perturbador é que é interessante, né? Por quê? Porque o evangelho genuíno, o evangelho autêntico, verdadeiro, pregado por Paulo, pregado pelos apóstolos, você sabe que ele é perturbador. E por que que ele é perturbador? Porque ele perturba a autossuficiência do ser humano. Ele perturba a autoconfiança do ser humano. Ele perturba o seu mundo de mentiras, de enganos. Ele perturba o troninho ilusório em que os homens vivem e não querem deixar de viver ali. Ele perturba o orgulho. Ele perturba tudo que o homem tem em que ele se apega pecaminosamente, que o mantém cativo, que o mantém escravo. Sim, o evangelho precisa perturbar essas coisas. Precisa perturbar a sua incredulidade, a sua rebeldia contra Deus. Essas coisas têm que ser abaladas. E nesse sentido, o evangelho é sim um elemento de perturbação, porém que produz um benefício incalculável. Você não tem nem como calcular o benefício dessa perturbação, né? Porque essa perturbação, ela vai conduzir ao arrependimento, vai conduzir à fé em Jesus. Mas a perturbação daquilo que é falso, do falso evangelho, ela é diferente. Em primeiro lugar, ela é uma perturbação no sentido de que ela vai trazer a insegurança, não naquilo que você precisa realmente perder um pouco ali a estabilidade, as falsas bases, mas ela vai minar as boas bases que foram colocadas, as bases de segurança em Cristo. As bases da segurança que se baseiam na fé exclusivamente, e não nas obras, não no desempenho, não na capacidade humanas. E o que o falso evangelho faz é isso: ele perturba aquilo que já havia sido conquistado, aquela segurança em Cristo, segurança nas promessas de Deus, segurança nos méritos do Senhor Jesus. O falso evangelho vem e procura minar tudo isso. Isso na área pessoal. E tumulto, ou seja, perturbação coletiva, uma congregação onde você tem esse tipo de coisa, ela vai se tornar uma congregação dividida, uma congregação cheia de pessoas legalistas, pessoas que não sabem distinguir entre o certo e o errado, não sabem o que é pecado, o que não é pecado. Não sabem distinguir entre o que a salvação realmente produz ou não, e a coisa fica muito complicada porque todos os frutos esperados de uma vida cristã saudável, eles acabam não aparecendo, eles ficam absolutamente sufocados. Mensagem da desgraça. Um ambiente propício para ação maligna. É onde o diabo gosta de agir, é onde tem dúvida. Desde o início ele é assim. Né? Não, vocês não sabem, afinal, o que foi que Deus disse, né? O diabo está sempre dizendo isso, né? Está sempre questionando, sempre gerando dúvida sobre a palavra de Deus, sempre trazendo uma instabilidade naquilo que não pode haver instabilidade. E sabe o perigo que essas congregações ali da Galácia, essas pequenas igrejas que havia ali, sabe o perigo que elas estavam correndo? Formar grupos alternativos. Um evangelho alternativo, formar grupos onde se acreditava que havia uma igreja ali. Olha, quem são vocês aqui? Ah, somos cristãos, né? Mas o que vocês creem? Não, nós cremos na circuncisão, cremos nisso, cremos naquilo. Enfim, esse era um perigo enorme que se estava correndo ali. Graças a Deus, havia os apóstolos naquele tempo para corrigir essas coisas. Pois é, verdadeiro ou falso? Onde está a nossa capacidade de discernir? Como é que está a nossa capacidade? Bom, eu vejo aqui duas propostas, né, que a gente pode colher desse texto, que são desafios, espero que sejam encorajadores e que nos levem, né, a algo mais, a algo melhor. Né? Em primeiro lugar, eu penso que devemos desenvolver maturidade. É, sem dúvida nenhuma, é um desafio que vem desse texto. Nós temos que desenvolver. Ah, mas eu já estou na igreja há X anos. É, eu também já tenho algum tempo de estrada aí. E olha, sinceramente, eu acho que eu preciso. Nós precisamos. Talvez uns precisem mais do que outros, é verdade, mas todos nós precisamos crescer. Crescer, eu penso que sempre começa pelo conhecimento. Você começa pela palavra. Você não pode crescer com ideias subjetivas, com ideias abstratas sobre o que é ou não a vontade de Deus. Você não pode misturar a palavra de Deus com outras coisas, com conceitos, com filosofias. Isso não dá certo. Você tem que ter, a partir de uma doutrina correta, da doutrina da palavra de Deus, realmente, não de outra coisa. Mas você não pode parar aí, você tem que ir para a prática. Onde a palavra de Deus diz para você faça, você deve fazer. Onde ela diz não faça, é melhor você não fazer. Você não deve realmente ir por aquele caminho. Isso estou sendo bastante simplista, eu sei, mas é por aí que a gente desenvolve a prática. Você sabe, você tem aprendido coisas, você tem percebido coisas que a palavra reprova na nossa vida, na tua vida, na minha. Então é melhor a gente corrigir e é melhor a gente cumprir as ordens que estão ali, os conselhos, as recomendações, os princípios que estão na palavra. Em segundo lugar, eu vejo que a gente tem que se apegar firmemente, firmemente à graça. O que é a graça de Deus? O que é esse presente? Como que a gente absorve isso todo dia no nosso coração? Como a gente, como isso preenche a nossa vida, a nossa esperança, as nossas convicções? Nós temos que nos apegar firmemente a esse benefício incalculável que é a graça de Deus, esse presente da salvação e tudo que procede dela. E claro, nós temos que ligar o nosso desconfiômetro de tudo aquilo que procura minar a graça. Sabe, todo ensino que procura colocar ênfase no ser humano, começa a valorizar muito os homens, os seus feitos, as suas obras. Fulano escreveu, fulano fez, fulano é isso, fulano é aquilo, ou fulano ensinou. Você tem que fazer, você tem que cumprir, muito cuidado. Nós temos que ver o que é da palavra e o que é pura e simplesmente aquilo que, de forma muito sutil, está procurando minar o poder da graça nas nossas vidas. Porque a gente tem que viver por ela. E que a gente consiga ter esse discernimento que os Gálatas estavam tendo tanta dificuldade em ter. Então, que esses ensinos sejam bons para você, estejam presentes aí na sua vida. Desejo que você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.